chega em casa mais cedo, louco pra saber de você, e ao mesmo tempo com medo do que eu pudesse ver. Quando vi teu rosto na tela, é que eu pude então perceber. Vi no seu perfil namorando, juro não deu pra entender. Se até ontem a gente falava normal, rolava um papo quente de amor sensual. Era só fantasia, não deu em nada. Você tava sozinha na madrugada. Acho que é tudo ilusão e faz mal pro meu coração. Não quero ver mais nada que me lembre essa paixão. Se eu quiser saber de você, é melhor ligar ou esquecer. Quem procura acha, foi tudo em vão. Vou deletar aquela foto de quando te conheci. Já tem até comentários. Um deles diz assim: que casal bonito, tô torcendo por vocês, mas virou tudo ilusão em menos de um mês. É, me dei demais, mergulhei nessa paixão. Agora me vejo sozinho, sofrendo, foi tudo em vão. Não, não quero que você me veja assim. Vou me erguer, te esquecer. É, vou prosseguir. Se até ontem a gente falava normal, rolava um papo quente de amor sensual. Só fantasia, não deu.